Cosmetics. Daniel, 4-2. Qual 7-2? É, 7-2. Ok, direita, via Índia, ponto de espera 2-8-9-5. 7, Golão 73, ali da cola, vento 1, 00 graus, com 0,629. Ali da cola, 0. Central 3, 8, 1, 6, correção, complexo de marcha, né, torre, 118, decimal 9, 5. Autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 079. Autorizado pouso, 090. autoriza a morte para o voo 973? Passa o voo 973. Vai guardar, tá? Na sala 34, mantenha a escuta, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Autorizado, Mate, logo 973. Obrigado. Gol 973, controle. Prossiga para o gol 973. Autorizado por automática, gol 973. Táxi à direita via Índia, ponto de espera 1-9-3-9-5, ajuste na 0, no meio. À direita, ponto de espera 1-9-3-9-5, na 3-5-0, no bordo. Firmo, portão 04. Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Salvador, Salvador, boa, tá 3520, só pode estar dando 0 pronto. Tô 3520, linda cola, vento 1, 00 graus com 079. A linha da cola tá 3520. Tá 3520, decola as 41, chama o controle 120, décima 8. Prazer, 8, obrigado, tá retorno, bom serviço. Tony, Salvador, tá 3520, bom dia. Tá 3520, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, céu da Puca. Sente, qual é a referência para o senhor na Pro de Aracaju, senhor? Autorizado, o Jânio está presente, eu gosto de poder mostrar para voar a Aracaju, tá 3520. Obrigado, Prodigião, agora vamos Aracaju. Sam 3520, mantenha a saída devido ao tráfego, sua posição de 11 horas a 33 milhas, mantendo o nível 240 em contato com o Centro Recife. Sim, 3520. Centro 520, somos Centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 2.55, obrigado, vão ser 2.55. Hoje. Perfeito, eu vou ver o que você está aqui. Autorização, está errando na posição 03, na equipe do ETO. está passando mais esse hotel, como sempre, agora, muito obrigado e bom dia. Bom dia.